quarta-feira, o Canal 2 dá-lhe 2 horas de puro romantismo. Target Pillar, um espaço Target Radios que comporta 120 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, entre a meia-noite e as 2 da manhã, de segunda à quarta-feira, Target Deluxe, no Canal 2, da Antena Web. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e por isso oferece também Um Lugar aos Outros, um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos, que não têm reconhecimento nacional ou internacional, e onde, por vezes, se encontram os melhores textos. Um Lugar aos Outros, todas as sextas-feiras às 13h30 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Armação dos Anjos era uma cidade pacata perto do Rio de Janeiro. Era, mas desde que Natasha chegou, isso mudou. Agora, Armação dos Anjos é a cidade dos vampiros. O Canal 2 leva-o até lá de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Não perca a novela de sucesso Vamp. Vamp. De segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas. No Canal 2, da Antena Web. Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Convido você a abra sua Bíblia comigo em Jeremias, Velho Testamento, capítulo 17. Jeremias 17. Amém, igreja? Todos encontraram? Alô? Estão aqui já? Podemos começar? Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Vamos ler novamente? Olha só: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? E aí o versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Bom, o versículo 9 nos mostra o perigo que é uma pessoa que não tem Deus. Amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Esse versículo não se aplica à vida de alguém que nasceu de novo. Amém? Amém, gente? Estão comigo aqui? Então, olha só. Esse versículo não se aplica na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Não se aplica na vida de alguém que tem, que é uma nova criatura. Mas nós não podemos ignorar o fato de que um homem, uma mulher que não se converteu de fato e de verdade é uma pessoa que no seu coração esconde a maldade. Estão comigo aqui? Presta atenção, gente. Isso é importante conhecermos. Isso traz segurança para vocês. Eu gostaria que abrisse os vitrô lá em cima, por favor, para circular aqui dentro da igreja. Os pastores, vão lá. Isso. Então veja só: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Uma pessoa, meu irmão, que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, uma pessoa que não vive a realidade de uma nova criação, que não aceita na sua vida a manifestação daquilo que Cristo fez, ela está nessa condição. O coração dela esconde a maldade, o coração dela esconde a perversidade. A pessoa é perigosa, por mais boa que ela pareça ser. Por quê? Porque todo mundo nasceu separado de Deus. Todas as pessoas nasceram distante de Deus por causa do pecado. Vocês estão entendendo isso? Nasceram distante de Deus, ou todos que nasceram dessa descendência nasceram com a sua natureza corrompida, nasceram com a natureza do mal. É bem verdade que quando criança, a pessoa é inocente, a criança é inocente. Por quê? Porque aquela natureza, ela está ali apenas como uma semente. Mas chega um momento da vida que a criança que outrora era inocente começa a manifestar ações que espanta até mesmo os pais. Não é verdade? Começa ou não começa? Quem aqui é pai e mãe? Já perceberam isso? O filho começa a fazer coisas que aí você diz: puxa, mas eu não ensinei isso para o meu filho. Aonde é que ele aprendeu isso? É natural. É a natureza. Estão me compreendendo, sim ou não? É a natureza. Então, é aquela semente que gerou o fruto. É aquela semente que começou a gerar fruto. Entende, gente? Qual semente é essa? A semente do pecado. A criança, ninguém ensina ela a esconder as coisas. Mas ela, por si só, começa a esconder as coisas do pai. Começa ou não começa? Sim ou não? Faz alguma coisa errada, ele diz: não, eu não fiz. O que é isso? O que é isso? Alô? Você não precisa ensinar a criança a esconder as coisas. Ela aprende a fazer isso sozinha. E aí você pergunta: quem a ensinou? É a natureza, irmão. Entendeu? É a natureza. Então, essa natureza que o homem passa a nascer com ela, conforme a criança vai crescendo, essa natureza vai desenvolvendo. Chega o momento em que essa criança deixa de ser inocente, não é verdade? Chega o momento em que essa criança, mesmo que você a trancar num quarto, claro que não vai fazer isso, que é crime, mesmo que você trancar ela num quarto e deixar ela sozinha ali, sem ver o mundo lá fora, sem ouvir nada, meu irmão, ela vai manifestar a natureza do pecado. Entendeu? Por quê? Porque quando o homem pecou, o espírito que ele tinha, que era igual ao de Deus, semelhante ao de Deus, foi corrompido. Esse espírito que era a natureza de Deus dentro do homem, deixou de estar no homem e passou, o homem passou a ter, na verdade, dentro dele, a natureza, segura na cadeira aí, a natureza do diabo. O que é a natureza do diabo? Repita comigo: o pecado. Diga: o pecado. Você percebeu que eu não falei no plural, mas no singular? Por quê? Os pecados é fruto da semente chamado pecado. Entendeu? O adultério, o assassino, o assassinato, a mentira e tantas outras coisas, ela na verdade é a manifestação de algo invisível que está dentro do homem. Por isso, o Senhor Jesus diz: quando você olha e deseja uma mulher, você já pecou com ela. Por quê? Porque nasce primeiro no seu interior. Alô? Estão comigo aqui, igreja? Nasce primeiro no seu interior. E aí a pessoa pode então externar isso ou não. Exemplo disso: eu posso ter uma opinião a respeito da Fabiana. Um exemplo. Eu posso não ir muito com a cara da Fabiana. Isso é uma opinião minha. Concorda comigo? Enquanto eu tenho isso dentro de mim, é um problema só meu. Concorda comigo? Mas eu posso cair na besteira de externar isso. Agora, quando eu externo, quando coloco para fora isso, eu só estou colocando aquilo que já existe aqui dentro. Entendeu? E aí é claro que eu posso cometer muitos erros, inclusive criminal. Quando eu falo de uma pessoa, eu posso até arcar com a responsabilidade sobre aquilo. Entendeu, gente? Estão me entendendo, sim ou não? No mundo espiritual é da mesma forma. No mundo espiritual é da mesma forma. Aqui dentro do homem, eu estou falando do homem que não é de Deus, existe uma natureza, existe uma semente. Mais cedo ou mais tarde, ele vai manifestar isso. Você já conheceu pessoas que eram pessoas honestas, pessoas boas, que da noite para o dia mudaram? Alguém já conheceu assim? Alguém já conheceu? Pessoas que você olha e você fala, não é possível. Como que essa pessoa se tornou nisso? Como? O que que aconteceu? Meu irmão, é o mal que está dentro do ser humano. Entendeu, gente? Alô? Entendeu? Então, o pecado é a natureza do diabo. E quando a pessoa manifesta isso, ela vai manifestar em forma de mentira, ela vai manifestar em forma de assassinato, ela vai manifestar em forma de cobiça, ela vai manifestar em forma de avareza, ela vai se manifestar em tantas formas que, na verdade, é um fruto que está dentro da pessoa. Entendeu, gente? Por isso, João Batista, quando viu Jesus, ele e os seus discípulos, ele olhou para Jesus e disse assim para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz os pecados, diz no singular, o pecado. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo assim: eis aquele que vai tirar a natureza do diabo do mundo, e todos aqueles que passarem a seguir o Senhor Jesus voltarão no seu estado original, tendo a natureza de Deus nele. Digam graças a Deus. Vocês entenderam sim ou não? Agora, nós não podemos negar o fato de que nós estamos rodeados de muitas pessoas que têm um coração, como diz aqui Jeremias, um coração onde esconde as coisas, um coração enganoso, um coração incorrigível, que nós não podemos conhecer. Eu não posso conhecer o seu coração. O coração aqui não é o órgão que bombeia sangue, mas é o centro do ser humano, que é o espírito. Amém, gente? Coração no sentido bíblico é, na verdade, uma figura do espírito do homem. Então, quando fala coração na Bíblia, está se referindo ao espírito, à tua verdadeira pessoa. Um exemplo disso: às vezes você conhece uma pessoa e aquela pessoa se mostra boa. Demora um tempo para você conhecer ele de verdade, não demora? Demora ou não demora? Ó, irmão, ainda mesmo assim você vive com a pessoa a vida toda, e cada dia que você vive você vai conhecendo um pouco mais. É assim ou não é, gente? Mas, a grosso modo, quando você conhece uma pessoa, você não a conhece verdadeiramente, você conhece aquilo que ela está interpretando. Essa é a verdade. Quando é que você conhece uma pessoa? Quando você passa a conviver com ela. Você passa a descobrir quem é ela. Porque a princípio todo mundo é educado, não é verdade? A princípio todo mundo é bonzinho, não é verdade? A princípio todo mundo quer ajudar o outro, não é verdade? Daqui uns dias vai perdendo. Quem não é assim, vai perdendo essas interpretações, né? Ele passa a ser um bom ator. Mas aí, ele não consegue ser ator todo dia. E ele vai perdendo isso, e aí você vai conhecendo quem é ele de verdade. Não é assim que acontece? É ou não é verdade? Um exemplo disso, namoro. Quanto namoro começa, ai, esse é meu príncipe encantado, né? Esse homem fala tudo o que eu quero ouvir. Ai, Eva, é bem verdade que Deus colocou a sua fraqueza no ouvido, mas é para você só ouvir o seu esposo. Amém? Estão me compreendendo? Isso aí é outra mensagem, eu não vou entrar nisso, aposto. Mas você está dizendo que a mulher é fraca da orelha? Eu não disse nada, eu falei alguma coisa aqui? Eu só citei a Bíblia, amém? Hã? Alô? As irmãs ainda me amam em Cristo Jesus? Aí você vai dizer, não, mas eu... Irmã, isso é uma bênção de Deus para o casamento. Não combata aquilo que Deus criou. Amém, gente? Estão me entendendo? Não combata o que Deus criou. É claro que o diabo perverte a situação, mas isso é uma mensagem de casamento, não dá para mim falar num dia, em meia hora não dá para falar. Estão comigo? Posso continuar? Está na fé? Vamos voltar aqui, vamos esquecer a orelha. Vamos entrar para a palavra de Deus sem a orelha, amém? Então, o que acontece, irmão? As pessoas precisam compreender que nós estamos rodeados de pessoas que têm ainda um coração enganoso. E às vezes nós, como filhos de Deus, somos tão cordeirinho que vamos ali, mansinho, mansinho, mansinho. Daqui a pouco esse tem um coração enganoso, só dá a facada. E aí você fica, por que que Deus não me livrou? Por que que Deus permitiu isso? A palavra de Deus fala que nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser humilde como a pomba e prudente como a serpente. Você não pode ser pombinha todo dia da sua vida e nem serpente. Está entendendo o equilíbrio que a palavra de Deus fala? Estão me entendendo, sim ou não? Você não pode ser aquela pessoa que é bobinha porque alguém vai te engolir. Mas também você não pode ser aquele que ataca todo mundo porque de repente você comete uma injustiça. Alô? Apóstolo, mas tem isso na Bíblia? O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Com o povo de Deus ele era de um jeito, com aqueles que perseguia ele era de outro jeito. O senhor está dizendo que ele era de dupla personalidade? Não, eu estou dizendo que ele sabia tratar as pessoas, cada um de acordo com que aquela pessoa tinha que ser tratado. Alô? Não é assim? Até dentro de casa é assim? Quem tem 2, 3 filhos sabe disso? É ou não é verdade? Com um você não precisa falar muita coisa, com o outro você tem que estar repetindo todo dia a mesma coisa. Eu sei. Estão me entendendo? Não é assim? Quem tem mais de um filho aqui? Quem tem mais? É assim ou não é dentro de casa? Um é mais tranquilo, o outro... Um basta, você não precisa nem falar, ele percebe. O outro, se você não falar, ele não acorda para a vida. Não é assim, gente? Então, nós temos que aprender com essas coisas. Às vezes, nós, povo de Deus, abaixamos a cabeça para todo mundo. Meu irmão, existem pessoas que é do seu lado, mas você tem que tomar cuidado. Eu não estou falando... o teu filho, o teu marido, a tua esposa, eu estou falando outras pessoas, porque esse é o teu ministério. O teu esposo, a tua esposa, o teu filho, mesmo que ele for mal, é o teu ministério. Amém? Alô, vocês ainda me amam? Aposto, eu não queria ouvir isso. É o teu ministério, irmão. O que é ministério? É a arte de mudar as coisas. Amém? Isso é ministério. Jesus, ele não tinha a capacidade de mudar as coisas? Tinha ou não tinha? Sim ou não? E como que ele mudava? Ele falava, pilim, pim, pim, em mim? Não. Ele usava a palavra. Amém? Estão comigo? Ele usava a palavra. E aí nós vamos ver Davi do mesmo jeito. Quando Davi estava lá correndo, Saul querendo matar ele, sabe quem que ele encontrou para seguir ele? Só os miseráveis, os desprezados da sociedade. Davi foi arrebanhando todos aqueles homens lá, tudo miserável. Davi chegou e falou, nossa, agora eu estou cheio de miserável. Isso é verdade, é bíblico. Mas sabe o que Davi fez? Davi usou o poder da palavra de Deus e mudou aqueles miseráveis e eles se tornaram homens valentes. Então esse é o teu ministério. Você está rodeado de miserável no sentido figurado, você tem um ministério, a palavra está na tua vida. Diga um amém. Agora, com relação a outros, você tem que abrir os olhos. Porque às vezes você é pombinha, né? A pessoa está jogando aquela raçãozinha lá, né? E você está lá fazendo gracinha para ele, ele está só olhando. É bobinho, eu vou te derrubar. Estão me entendendo? Alô? Paulo disse isso para a igreja. Não queiram conhecer a minha ousadia. Conheça apenas a minha bondade. Ele não falou maldade, ele falou ousadia. O que, que ele queria dizer com isso? Quando eu sou ousado, eu tenho que impor, eu imponho. Mas com quem é da minha família, eu posso ser simples. Entendeu, irmão? Vocês estão aqui? Quantos estão aqui, digam graças a Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Então, meu irmão, você é filho de Deus. Você não pode ser pombinha, não. Estão me compreendendo? Você não pode ser pombinho. Quantos entenderam, digam graças a Deus. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque, meu irmão, a gente vive tempos difíceis. Entende? Onde os homens são amantes dos seus próprios prazeres. Muitas pessoas, é claro que agora você não vai ficar, ei, quem é você? Cuidado com você. Não, tem que ter. Claro que não, irmão. Mas você tem que ter discernimento. Tem que ser humilde como a pomba e prudente como a serpente. Entendeu? Você já viu como que a serpente faz? Hã? Muita gente diz assim, a serpente ataca, é porque você vai onde ela está. Dificilmente ela vê onde você está, não é verdade? Só você não ir lá ameaçar ela. Não é assim a serpente? É ou não é verdade, gente? Eu estou falando da serpente, serpente, estou falando de diabo, amém, gente? Estão me compreendendo? Estou falando de serpente, serpente. Não acontece isso? Olha para o seu irmão e diga assim, equilíbrio nas suas ações, irmão. Então Deus, ele nos alerta com relação ao homem que não tem uma vida espiritual. Uma vida espiritual. E eu sei o que é viver isso. Você não tem paz. Você não tem paz. Entendeu? Eu tenho uma equipe de auxiliares, eu tenho tranquilidade com eles. Eu tenho paz. Eu estou fazendo um outro trabalho, eu sei que as coisas estão acontecendo. Estão me entendendo, gente? Não é melhor você trabalhar com pessoa de Deus? De Deus, não crente. Entendeu a diferença? Está entendendo a diferença? Porque crente qualquer um é. Agora, de Deus é aquele que vive a palavra. Sabe por quê? Quem foi o homem mais rico da face da terra? Quem sabe? Tirando Jesus, quem foi? Salomão. Sabe quantas vezes Salomão falou em provérbios para ter cuidado com o coração? Só em provérbios? 75 vezes ele fala cuidado com o coração das criaturas. Mas no livro de Cantares e de Eclesiastes ele falou 40 vezes. Por que Salomão foi um grande líder? Porque ele sabia como aplicar as coisas. Ele sabia que ele tinha que tomar cuidado. Alô? Estão comigo, gente? Posso continuar a palavra para a gente encerrar? Então, irmão, aqui diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é incorrigível. Guarde isso. Ou a pessoa se converte, ou não adianta você querer mudar ele. A decisão tem que ser dele. Você pode orar por ele, você pode interceder, você pode evangelizar, mas se ele não quiser, não muda. Você já viu? Sabe por que você mudou? Porque você quer, você está aqui ouvindo a palavra. Não é verdade? Por isso. E aí diz aqui, quem o conhecerá? Ninguém. Aí Deus diz, eu, o Senhor, apenas eu, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, a mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus diz o seguinte, ninguém pode conhecer o coração do outro, o espírito do outro. Eu esquadrinho, provo a mente, não para mudar, mas simplesmente para dar a cada um segundo as suas ações. Você percebeu a gravidade de você, meu irmão, ficar como pombinha diante de alguém que quer te destruir? Você percebeu a gravidade? Alô? Estão aqui comigo? Vocês estão entendendo a palavra, irmão? Você é feliz, você é grato pela essa palavra? Então, o próprio Deus está dizendo, olha, cuidado, porque o homem que não nasce de novo, o homem que ele se esconde atrás de uma religiosidade, cuidado, entende, gente? Cuidado. Por quê? Porque ele pode destruir você. Olha, olha a oração de Davi. Vamos para Salmos 139. Davi, sabendo disso, sabendo que os homens daquela época não tinham condição de ser novas criaturas, vamos ver a oração de Davi. Salmo 139. Olha a oração de Davi. Versículo 23. 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É o que Deus diz lá em Jeremias. Amém? Então Davi usa a palavra de Deus e faz dessa palavra a sua oração. Aí ele diz no 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa fazer essa oração? Não. Mas Davi precisou. Por que que eu não preciso e Davi precisou? Porque Davi vivia numa época onde a natureza do diabo estava sobre a humanidade. Hoje também está, mas na vida daqueles que ainda não conhecem a verdade da palavra. E daqueles que fingem, se tampa atrás de uma religiosidade. Amém, gente? Se esconde atrás de uma religiosidade, se faz de convertido, mas é um convencido, tem diferença, e não vive a palavra. Entendeu a diferença? Alô, gente? Estão compreendendo? Vamos ver porque eu e você, que ama Deus e que vive a palavra, vive na prática da palavra, não precisamos fazer essa oração. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 16. Hebreus 10, versículo 16. Essa é a nossa realidade. Olha só. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seu entendimento, e as escrevereis em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei, agora no plural, dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, você não precisa ficar fazendo sacrifício para ser perdoado. Entendeu a diferença? Quantos entenderam, digam graças a Deus. Então, por isso Paulo ele diz, não queira conhecer a minha ousadia. Entendeu, gente? Ele diz, para com a igreja, eu ajo como família, como irmãos, como pessoas que nasceram de novo, porque a lei do Senhor, a palavra de Deus está no teu espírito. Agora, quem não tem, meu irmão, é um homem que tem um coração enganoso, perigoso, ninguém é incorrigível, ninguém conhece, e nem o próprio Deus, ele mesmo diz, e eu sondo, esquadrinho, provo os pensamentos, mas eu não mudo ele. Não porque eu não tenho poder, porque ele não quer. Entendeu a diferença? Mas eu faço isso para dar a cada um segundo as suas ações. Então, nós temos aqui na palavra de Deus uma segurança. Que ainda que alguém tente te derrubar, ele vai colher por aquilo que ele está fazendo. É o que a palavra de Deus diz. Entendeu, gente? Estão entendendo, sim ou não? Agora, você não pode perder tempo na vida. Quando é que você perde tempo na vida? Quando você, meu irmão, se faz de pomba, quando você deveria ter sido serpente. Entendeu? Quando você deveria ser prudente como a serpente. O que é prudente como a serpente? Se você está numa posição, se ela se sente ameaçada, ela já então se levanta e já prepara para se defender. Qual é a melhor defesa? Qual é a melhor defesa? Entendeu, gente? Estão compreendendo, sim ou não? Agora, eu estou falando isso a nível espiritual, não a nível físico. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo a diferença? Não adianta você falar assim, a melhor defesa é o ataque. Vou lá e... Bum. Você já não entendeu nada a palavra. Eu convido você a ficar aqui, que eu vou fazer um outro culto para você. Entendeu? Para você entender que nós tratamos de coisas espirituais e não de coisas físicas. Vamos entender e digam graças a Deus. Nós temos que usar a palavra de Deus em nosso favor no mundo espiritual. Entendeu a diferença? Está comigo na palavra, irmão? Vamos aplaudir o nosso Deus, então, bem forte. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí.